Comandador, bom dia, Gol 2-0, melhor. Permezeira, comunicação, desde mantendo 050, chega na malha. 050, finalização, Gol 2-0, 60. Sou 1649, Perpelo, quando ele é que está no circuito. Have a bird to run right on your center. We are clear for procedure RNAS 10, only this. Send to 2,500 feet at Mercedes 1017, clear final RNAS approach to runway 10.com establish. Okay, continue the descent, 2,500 feet, 1016, you will hit for establish, go 1649. 017. 2060, intenções é realizar o RNAS da 10. Para confirmar, base Mário, pode voar o 3660. Direto 366-2060. Direto 366 da presente, com 2060. Establish on final 10. 49, complete approach, contact deck now, solar sound frequency 118 at this moment. Confirm the frequency, please. 118 at this moment, 95. 1095, 01649. Salvador Tower, go 1649, establish on final runway 10, runway inside. So 649, Canadian 1017, have inside, clear to land runway 10, wind is 100 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, go 1649. 1649 on the ground at 15. Leave by right, contact ground, 121, that's 19. Leaving to the right with ground 1219, go 1649. Ground morning, go 1649, leaving at 4. Go 1649. Good morning, approach the taxi to Manhattan via taxi Alpha and Juliet, gate 10. Alpha and Juliet to gate 10, go 1649. São Salvador, é o Tango Yankee Alpha? Tango Yankee Alpha, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 12 para o gate 07, aqui no pátio 1. Gente, Tango Yankee Alpha, bom dia, aguarda para iniciar o reboque. Aguardando para iniciar o reboque. Dona Wolf vai se manter por mais quanto tempo neste setor? Chama após a dona sobrevoa na cidade baixa? Não estou na sala, meu Wolf. Também no retorno. 060, desce para 2510, última trem Salvador, 1097, livre final renal e para 10, chama estabilizado no final do procedimento. 2517, porta estabilizada, boa 2060. Sol Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia. Informação em curso hotel. Prepara a Fuca, guarda-copia. Fuca, hotel, guarda-copia, Azul 4234. Salvador, passarelo 2223, pushback funcionando. Passarelo 2223, autorizado, chama táxi. Paulo Salvador, bom dia, o Gol 1979, autorização, Guarulhos, informação hotel. Gol 759, hotel confere, prepara Dael, número 2, cópia. Dael, número 2, vamos lá, 1979. Bom, meu filho é a Lima para os filhos. É o Bravo Eco 9 Lima? 0224 no transponder. Zero e aguarde contato radar. Estabilizou visual, gol 0060. Complete aproximação. É Renato, Cristiano Torres, Salvador, em 1-1-8, edição 9-5. 1-1-8, edição 9-5, gol 2060, bom dia. Paulo, passarelo 2223 para o táxi, 59, 5 horas e 50, alternação Salvador. Passarelo 2223, autorizado táxi via pátio, táxi Índia, no ponto de espera torre 118, décimo 95, 1017 no ajuste, um bom voo. Pátio Índia, 1895 no ponto de espera, 1017 ajuste, boa tarde. Autorizado por 90, gol 2060. Controle Salvador, bom dia. Gol 1975, informação. Gol, cruzando a nível 2, 3, 0. 092, assinei a indicação. Corrijo. Gol no 755. Assinei a indicação desse mantém 040, chegada bom. Bom dia, 040 na bom, pode voar o 367? Pode. Utilizado o reboque até posição 07, reporta o tempo. Ok, acessado o reboque, até o portão 07, repassar o térreo, sanguinho aqui alfa. Azul 4234, pronto cópia? Pronto cópia, 4234. Azul 4234, autorizado Recife, via Upzulu 17, nível de voo 350. Saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da 10 com curva esquerda, transponder 5446, frequência do controle Salvador 120, décima 8. 0, 6 milhas sudoeste de Salvador, autorizado a chegar na Mari. Na aeronave, tripulação são homologados e habilitados de instrumento. Chame para feedback acionamento, portão 8. Gol 1759, copia? Gol 1759, autorizado Guarulhos via Upzulu 10 da Ubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leda Motiva. Decola da 10, curva direita, transponder 5441. Controle Salvador, pé em 120, décima 8. Autorizado 360 para Guarulhos. Correto, Gono 759. Chame para puxa acionamento, portão 3. Papá November, Oscar Romeu, formação em curso, hotel, protocópio. November, Oscar Romeu, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo em Morro de São Paulo. Decola 17, curva direita, corredor Axé, 1.000 pés. Transponder 0121, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Estou autorizado ali, mantém pista no zero. Inicialmente mantenha 3 mil pés até 2,5 milhas, caso possível o controle liberará a subida. Tente 3 mil pés até 2,5 milhas, controle 2,2,2, só ali e mantém. 2,0,6,0 no solo 2,8, chame 2,0,9. 2,0,9, Bravo, 2,0,6,0, mangue. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 1,00 graus, 1,09, passarei 2,2,2,3. Bom, na guarda do ato. Aguardando o copo e eu preparando a Guru no 273. Salvador, voo 2060, livrando a sua esposa. Voo 2060, autorizado. Parte principal via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, voo 2060. Voo 2783, copia? Pronto, é cota 2783. Azul 2783, autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 160. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor 1. Após a saída, voa DCT Elefa, DCT Oplo, DCT Vitória da Conquista. Transponder 5444, controle Salvador, pera 120, décima 8. O 273, autorizado, Vitória, nível 160, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor. Depois DCT Elefa, DCT Opilor, DCT Vitória da Conquista, transponder 5444, controle 120, décima 8. Correto, Azul 2784, correto, 2783, confirmando o destino Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, confirmou Azul 273. Chama para puxa, acionamento, parte 3. Chamará, puxa, acionamento, 2783. Passarei 2223, decolado 30, controle 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, passarei. Bônus 759, contando com a equipe de solo após o 37 da companhia parquear no 04. Tem livre pushback e acionamento, chame táxi. Faça um check rádio intensidade baixa. Uno, para o 180, informa que não cumpre o gradiente de subida e saída. Desculpa, pode confirmar para a passarela? É livre da restrição da saída. Livre da restrição, muito obrigado, passarela 2223. Controle Gol no 755, após bom spot de volta, terra vida 367. Autorizado. Salvador, Tango Yankee Alpha, conclui o reboque no G7. Obrigado, bom trabalho. Gente, Tango Yankee Alpha, bom dia. Serra Lima, desce para nível 060. 060, Lima. Liete, tráfego Salvador, informação hotel, prepara coral, agora bate. Whisky Lima, Juliette, informação em curso hotel, prepara saída coral, agora bate. Firma Whisky Lima Juliette, acionamento a critério, aguarda a cópia. Confirma autonomia e Beo Beo no 759, intensidade baixa. Gente, Bono 759, táxi à direita, até o ponto de parada pistão 0, quando pronto, torre 118.95, 1017 no ajuste, morro. Voo. Whisky Lima Juliette, confirmando, pretende decolar a visual? No 755, a plantação informar o helicóptero próximo à Serra Vitor 366, manter um 510. 755, helicóptero próximo ao Serra Vil 366, modelo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Ah, sim, esse gol, no 755. Para informação, tráfego 11 horas, 12 milhas, cruzando nível 060 para nível 050. Ciente do tráfego, passando 2223. 1092, tráfego 2 horas, 10 milhas, cruzando nível de voo 065 para nível de voo 180, Alfa Tango 72. Ciente do tráfego, modelo 910. 1092, reautorizado, descida para 4 mil pés com ajuste na 0 no 7. 4.000, comente 17-9092. Já Lima, confirma o procedimento da ONG de Bezulu? Carinado, vamos ver. Autorizado, Serra Vico 368, desça para nível 050. Autorizado, Serra Vico 368, desça para 050. Mission Hotel, dial departure, stand by for 80 clearance. Standing by for clearance, go 1649. Zé Renato, gol 1755. Gol 1755, chame a torre 1895. Confirme a torre? 118-95. 1895, obrigado. Gol 092, reautorizado, Serra Vida 366. Reautorizado, Broad, Serra Vida 366, 0095. Papa Romeu, Filo Serra Lima, autorizada para o Serra Victor 366. Serra Victor 366, Filo Serra Lima. Torre Salvador, gol no 755, estabilizado final, Renato. Gol 755, está na frequência do controle. Pode, desculpa. 10, turning right after takeoff, 5452, frequência FR 120.8, gol 1649. That's correct, go 1649, report ready to start up and push back, gate 10. Roger, go 1649. 2223. Prossiga. Por gentileza, possibilidade de coordenar após a posição airport direto conquista? É a presente pro, senhorita. Passa. Obrigado. Bono 092, autorizado 250010, ajuste no 07. 2500, com 1017, go 1097. Atinge 5 mil pés, esqueci. Salima, autorizado 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. 4 mil pés, 1 no 0 no 7 é o ajuste que ele termina. Autorizado, vento 1-0-0 grau, 089, novembro, S com 1000. Afirma, Whisky Lima Juliette, prossiga. Gente, confirmando, pretende decolar visual? Um helicóptero decolando com proa sul, proa do litoral, à sua direita, sem interferência na sua aproximação. Ciente do helicóptero, gol no 755, tem repouso. Gol no 759, decola os 39, Salvador 208, bom voo. 208, bom dia. Paulo Salvador, o azul 2783, tá pronto, pushback, acionamento, parte 3. Dia, decola o gol no 759. Bona 759, contato radar de decolagem, para nível de voo 360, após 2000 pés, voe direto Leda. Após 2000, direto Leda, 1759, 360 ainda. Sol Salvador, azul 4234, gate 8, te pega essa maneira. Autorizado, trata 8 no táxi, azul 4234. Autorizado para 2-4. O Papatagu, Whisky Lima Juliette, é o solo? Então, o plano foi feito, Yankee, só teria que decolar instrumento e na sequência decolar já com controle. O que a sugestão é na decolagem solicitar modificação de regras logo após a decolagem em contato com o controle. Paulo 4-0, chama o controle, 120-8, bom voo. Ah, boas operações, 120-8. Tá. Ave, reporta passando 3, Serra Victor 366, aqui o Serra Victor. 092, chama a torre na frequência 1895. Via Golf 677, até Ilhéus, após o Whisky 1, o restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 107, curva à direita, cumpre perfil da subida Coral. Controle 120, decimal 8, tô 118, decimal 9, 5, transponder 5451. Meu, precisa. Salvador, Morro de São Paulo, Salvador. Ingressou no Axé, acendendo para mil pés, 01121 acionado. Carro 1500, mantenha o corredor, reportando a farol da barra. Reportaram a farol da barra. Somente contra a subida da Euleda para a Euleda da El Coral, na verdade, a subida aqui, da El Transição Coral. Carioca 2223, negativo contato com o centro Recife. Estamos mesmo na frequência 1260, alterna 1288, solicita a proa direta do destino. 1260, 288, obrigado, bom dia, partida 2223. Alternado a Bravo November Fox, seria o... Doutor Vê? Não, não vai ser, vai ser pouso não, vai ser sobrevoo em Porto de São Paulo, na área de Valença, e depois retorno ao Salvador. Gente, qual é o tempo total de voo? Tempo total de voo? Uma hora e meia, uma hora e vinte nessa faixa. 5, livrou? 1755, táxi em frente, mantém a posição do táxi direto, é a posição remota, é a posição 1-2 do Pátio 1, remota 1-2 do Pátio 1, mantém a posição antes do táxi Juliette, para o táxi ser mais à frente. Antes da Juliette, então, vou no 755. Papapão Whisky Lima Juliette, para acionamento táxi decolagem, chame o touro 1-8, decimal 95. 2783, próximo para o táxi, vai alternar Serra Bravo e Serra Vitor. 49 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia. 49, 3 e 20, Salvador. Confirma, azul 273. 273, táxi autorizado até a saída do pátio 3, chame para ingresso do pátio 1. Chamará ingresso para o pátio 1, azul 273. Salve, Salvador, azul 434 para o táxi, alterna São Gonçalo. 2 horas e 36 de autonomia, 121 a bordo. São Gonçalo, poder, autonomia, vem já? Diabete 121, autonomia de 2 horas e 40. 2:40, São Gonçalo da Amarantes. Táxi autorizado à esquerda via pátio e Índia. Plano espera, torno 18, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 7. Via pátio. Era da 1:0, torno 2, 755, mantém a posição da Juliette, agora ingresso, pátio 1. Mantém. 4981, após Adolf, voo Serra Vitor 368, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. Para ingresso no pátio 1, azul 2783. Gente, 2783, siga o... 790 companhia, no ponto de espera número 2, turno 8.95, ajuste 1017. Seguindo 190, 181, no ponto de espera. Fala, Salvador, na boa, no 093 na Alfa. Seguindo as 2, táxi via Alfa, mantém a posição do Juliette. E a Alfa vai mantendo o seu correto, boa, no 093. Uno 755, após a terra à esquerda, ingresso atualizado, terra remota 1-2. Após o ATR à esquerda, remota 1-2, dono 7. Correção, agora remota 1-4. Serra Lima, informa a pátio após o pouso. Pátio 5, a guarda está. Gente. Salvador, bom dia Azul 4234, pronto, como era que estou no zero. Bom dia Azul 4234, a linha decola da 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós. A linha decola da 1-0, Azul 4234. Sei, Juliette. Bom dia, senhor. Autorização de reboque aqui da ponte 0606 para a ponte 05, parte principal. Azul 2783, após início da corrida aeronave à frente, a linha mantém 1-0. A linha mantém após a aeronave à frente, o Azul 2783. Distante para o deslocamento. Estou na guarda. No 092, autorizado, próxima esquerda, Juliette, portão 2. Dia, Juliette para o 05, gol no 092. 05 ou 02? 02. 02, gol no 092. Ground 01649, request pushback and startup gate 10. Stand by 1649. Standing by, go 1649. Salvador, é o gol 2069. 2069, bom dia, informação curso hotel, ajuste 017, aguarde com a portal 4, Fortaleza 370. Ajuste hotel, gol 2069. 06, 49, clear for push and start, coming back for taxi. Clear for push and start, coming back for taxi, go 1649. Salvador, Fortaleza, rota via Pesulo 19, Bangu, restante conforme volta do plano de voo. Nível autorizado 370. Decolando pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha. Após curva pela esquerda. Perfil de subida Momo, Cogbo, transição Fodi. Controle 120, décima 8, 1-895, acione 5464. 350, Cera Pulca, Fazer 2-3-4. Transporte, gol 2-0-9. 69, praticamente só a portadora. Verifico o equipamento, por gentileza, e copio novamente. Claro, é autorizado então 370, na Pesulo 19, Bangu, então conforme a rota do plano, decolada 1-0, mantém a prota 2000, terceira milha, curva esquerda. Contração frontinha saída, 208, controle, 1895 a 2, 5464 no transponder, gol 2069. Posicionamento correto, portão 4, chão em ponto 2069, tá bom? Vai aportar. Juliette, temos um tráfego da Gol para o táxi até o ponto de escola. Na sequência será autorizado na box. Ah, ok, senhor. Ok, Gol 149, request taxi. We have 3 hours of endurance, alternating Salvador. 9-1 on board. Ali, bom dia, Azul 2783. 2783, contato radar na decolagem, vou para nível de voo 60, via saída Arbo. 60, Arbo. Taxi via India, then holding point runway 10, tower 118.95, altimeter setting 1017, have a nice day, go 1649. Serão Salvador, Azul 4234. Azul 4234. Olá, sistema 7, vento 1 no 0 graus com 7,9, restrito a 2000 até a liberação do controle. Coordenação, poderia voar proa de Aracaju, está presente? Centro Recife, frequência 26.85, alternando 25435, solicita para o Jiracaju. Obrigado, 26.85, com bom. Chama controle 120.85, que ele é mais elétrico. Tower, go 1649, holding point runway 10, ready. 1649er, line up and wait, runway 10, go 1649er, clear for takeoff runway 10, wind 100 degrees with 9 or not. Clear for takeoff runway 10, go 1649. Tango, Whisky Lima Juliet, autorizado nível 240. Autorizado 240 para passar com Whisky Lima Juliet. Niner Airborne at 5-4, call departure 120.8, have a good flight. 2000 feet, fly direct to Leda intersection. Okay, after 2,000 feet, Leda intersection, go 1649er. Autoriza Azul 2783 voar direto de Ciro. Negativo, mantenha o perfil. Mantenha. Controle Azul 4981, autorizado RNAV da UNOZARO. 4981, dia para 2500 pés, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Azul 4981, autorizado descida para 2500 pés, autorizado RNAV da UNOZARO. Estabilizado na RNAV da 10 Azul 4981. Azul 4981, chama a torre frequência 118.95. 118.95, Azul 4981. Torre Salvador, bom dia, Azul 4981. Estabilizado na RNAV 10 visual. 981, bom dia. Estamos autorizados, pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7. Autorizado, pôs na 1 no 0, ajuste 1 no 0, 1 no 7, azul 4981. Já. É o Sam, o Mike, aqui sem gerente, já informando aqui o tempo do remorque na ponte 05. Quem sente, bom dia. Grato e bom dia também. Sou 1649, contact sinal, resistência de 25.1, backup 128.35. Could you confirm the frequency, please? 1251, it's unable 128.35. 1251, 128.35, for 1649. Salvador, Esquilinho Magilhete, seria possível coordenar para o direto de TND para o Esquilinho Magilhete? Magilhete, chama o Centro Recife, frequência 1251, alterna 12835 e solicita direto de TND. 1251, confirme a secundária? 12835, bom voo. 2835, esquema Gillette. Azul 9270, desça para 2500 pés, ajuste no 017. Voa para o Serra Vitor 366, autorizado procedimento RNAV. Voando 366, autorizado RNAV, descendo 2500 pés com 1017, azul 9270. Fechamento Sol 121 decimal 9. Azul 4981, livra direito, chama Sol 121 decimal 9. 03304. Sol Salvador, bom dia, Azul 4981. Bom dia, Azul 4981, táxi autorizado via Alfa Juliet, pátio 1, portão 01. Autorizado táxi Alfa Juliet, pátio 1, portão 01. Azul 2783, estamos chamando 0, alterna 1288. Confirmada? 1260, alternada 1288. 260-288, guarda. Salvador, bom dia, voo 2199, passa 2099. Voo 2199, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, voa direto Serra Vitor 366. Controle Salvador, bom dia, Oceano 63, 125 Gabriel, descendo para 1970. 63-12, aciona a identificação, desça para nível de voo 060, vou direto Serra Vitor 366. Tem que voar, vamos direto Serra Vitor 366, Oceano 63-12. Salvador, bom dia. O azul 2796, quando possível, 170 para João Pessoa. Na próxima foto. Bom dia, Azul 2796, informação inclusive a Índia, ajuste ao altímetro no 0 ao 1717. João Pessoa, autorizado, nível de voo 170 via Golf 677. Recife, após conforme rota do plano de voo. Decolando tipo no 0. Mantenha a reta da decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após a curva pela esquerda. Perfil de subida Bucajamo, transição Caju. O código de transponder 5501, torre 120.8, correção, controle 120.8, torre 1895. Tá ciente, está autorizado, então, João Pessoa no 170, Golf 670, 677, depois Recife. O manter a proa da decolagem 2000, até 2.000 pés ou 3 milhas, transponder 5501, controle 1208. Só confirma para mim a saída, por favor. Confirmo sim, só modificando o transponder também, 0260, 0260 o transponder. E a subida é a Conde. Vamos sair da Conde e 0260. Só corrigir então. 0260 na subida e a subida Conde. O transponder, 0260 no transponder e a subida Conde. Transponder 0260 e a subida Conde. Correto, chame e fala para o espectro também. Chamar para o espectro. solo, voo 2069, no portão 4, processando. Portão 4, autorizado, chame táxi 2069. Autorizado, porta táxi, voo 2069.